Foi Salvador, parceiro 2224. 71, portão 07. Ah, 07, também tá foi. Thank you. 4012, para a sinal 17, com a direita para o 140, na ponte dos ovos. 7, mantendo para a direção lá, é 3 mil pés. Autorizando a decolagem da pista no 7, o vento 080 graus, uma dúzia a nós. seguir até o pátio 3, posição prevista do pátio 302 Lima, do pátio 3 até o baseador. 5, ou terra amanhã no 2545. 3, boa noite, eu estou em investigação, chegada a mão, autorizando o voar Duna, buscando para o fundo de voo 050. Toma zero, se quiser, se ele é o seu.

Мы с вами с удовольствием работаем в этом плане.